Olá, eu sou Ricardo Vilas e trago para você o Disco do Dia. A cada dia da semana, o disco que vale a pena conferir. Amiga, amigo que nos segue, o Disco do Dia hoje apresenta o segundo programa da série de dois dedicados ao cantor João Senise e seu álbum Just in Time. Abrimos com a música Come Fly With Me, de Jimmy Van Heusen e Sammy Kahn. Come fly with me, let's fly away. If you can use some exotic boots, there's a bar in Farbone Bay. Come fly with me, let's fly away. Come fly with me, let's flow down to Peru. In Llama Land, there's a woman band, and he'll too, his flute for you. Come fly with me, let's take off to the blue. João Senise apresenta um álbum dedicado a canções americanas, todo cantado em inglês. Aqueles que gostam de cool jazz, de uma música intimista, relaxante e romântica, vão se encontrar nesse disco. Se o repertório, a interpretação vocal e as sonoridades instrumentais não nos reservam grandes surpresas, o disco flui agradavelmente aos nossos ouvidos. Confira no clássico Cry Me a River, de Arthur Hamilton, com orquestra de cordas num belo arranjo de Gilson Peranzetta. You're lonely. You cry the long night through. Well, you can cry me a river. Cry me a river. I cry the river over you. Now you say you're sorry. For being so untrue. Well, you can cry. Filho de peixe, Mauro Senise, João Senise, peixinho é. Ele é cercado por músicos de muito talento, daquele time da música instrumental, do Jazz Brasil. São eles o maestro Gilson Peranzetta no piano e que também assina todos os arranjos. No baixo, Zeca Assunção, na bateria, João Cortez, Mingo Araújo nas percussões, na guitarra, Léo Almoedo e nos sopros, Mauro Senise e Idis Boudria, José Arimateia e Ricardo Pontes. Ouça Tears in Heaven, do grande Eric Clapton e Will Jennings. Would you know my name if I saw you in heaven? Would it be the same if I saw you in heaven? I must be strong and carry on, 'cause I know I don't belong here in heaven. Ou ouça João Senise em seu novo álbum Just in Time, cantando a faixa título do disco Just in Time, de Julie Stein, Betty Comden e Adolph Green. Just in time, I found you just in time. Before you came, my time was running low. I was lost, the losing dice were tough. My bridges all across, nowhere to go. Now you're here, and now I know just where I'm going. No more doubt or fear, I found my way. For love came just in time. O disco do dia hoje apresenta o segundo programa da série de dois dedicados ao álbum Just in Time, do cantor João Senise, um disco independente. Mais informações sobre o artista e seu álbum no e-mail jmsenise@gmail.com. Fale conosco através de nosso e-mail discododia@discododia.com e nos comunique seus comentários, pedidos e, por que não, elogios, se você curtiu e que nós curtimos também. Nosso programa é apresentado por mim, Ricardo Vilas, que também produzo, em parceria com Daniel Roviriego. Até amanhã com mais um Disco do Dia.